Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, desejando para todo mundo um feliz 2015, chegando aqui com o primeiro episódio do ano. Como prometido, aqui a gente está de volta com força total, Podcast 2.0, continua aí firme e forte, na ativa, muitas novidades para esse ano. E deixa eu só perguntar aqui para os meus fiéis amigos, Rafael Kunen e Fernando Seco. Primeiro você, Rafa, como é que foi sua passagem de ano? O que você tem de interessante para contar, além de ter terminado o Dragon Age 18 vezes? Foi legal, cara. A gente passou um ano novo bem, Natal bem quieto em casa. Aqui a gente se mudou para um apartamento recentemente, então a gente passou mais organizando o apartamento, né? Usando o tempo para organizar o apartamento. Adotamos uma gata, então a gente está bem em função, assim, bem divertido. Eu não, nunca tive gato, assim, então tá sendo uma experiência bem legal. E é isso aí, tá quieto, assim, né? Agora voltou o trabalho, a gente tá numa fase agora do projeto que tá pegando velocidade, assim, tá atraindo atenção de gente dentro da empresa, que eles querem mais informações, né? Conforme o projeto atinge uma fase mais perto do lançamento, mais gente, mais executivos se envolvem, assim, né? Então daí tá bastante pressão, mas... Tirando isso, tá bem tranquilo. E quando é que a gente vai poder saber mais detalhes sobre esse game que você tá trabalhando no momento? Cara, eu não faço ideia, porque quem decide quando é anunciado não sou eu, assim. Mas não espera muita coisa, não, cara. É uma coisa que eu nunca fiz antes, então eu tô me divertindo, aprendendo bastante. Mas ele é pra um público-alvo bem específico, assim. Não é pro mercado que a gente tá acostumado a jogar, assim, né? Mas é uma experiência legal, eu tô curtindo. Você tá indo que nem o Giliard, quando era P3Z, lá fazendo um jogo pornô agora? Não. Pô, mas isso aí não é um público nada específico, Seco. Não, isso é 50% da população mundial. Você não vai jogar isso no metrô, vai? Pô, por que não? Fone de ouvido existe pra isso já há muito tempo. Fernando. Eu. E o seu fim de ano, como é que foi? Bom, cara. Eu ganhei alguns dias off da... Por causa do Dragon Age, juntei com algumas férias e fiquei um mês em casa. Foi. Porra, foi muitos anos sem fazer isso. Aí acabei uns 4 jogos depois de muitos anos sem acabar o jogo. Montei um monte de robô, dormi pra caralho, vi muito anime. Só as prioridades. Porra, eu tinha 13 anos de novo, cara. Foi sensacional. Tipo, 4 da tarde, coçando a barriga tomando cerveja. Você com 13 anos, então 1968 all over again. Então, cara, aproveitando que você falou aí de vários jogos que você terminou, é o principal assunto da gente hoje vai ser jogos de 2014. A gente vai fazer finalmente o nosso jogo do ano, porque no episódio do ano passado que a gente fez logo antes do Natal, a gente só deu uma zoada, né, na história do jogo do ano, mas hoje a gente vai, propriamente dito aqui, fazer a nossa eleição e falar um pouquinho, né, das melhores experiências de jogo que a gente teve no ano, falar também de algumas notícias que aconteceram em 2014 na indústria de games, e vamos lá então que o podcast está a toda em 2015. Vou começar logo de bicho aí, vocês estão preparados, né? Vocês trouxeram seus top 5, né? Trouxe de bicho. É. Bom, eu só terminei 4, então. Tá, mas você tem uma lista com 5, né, Seco? Não, eu tenho uma lista com 20, mas os que eu joguei são só. Então, ó, aproveita que você tá engraçadinho hoje. Começa então falando pra gente quem é o número 5 da sua lista dos games de 2014. Pois é, mas que eu joguei direito só tem 4, então não tem como ser o número 5, não. Então eu passo. Pô, tu fez uma lista com 20, mas na verdade só tem 4, é isso que tu tá dizendo. Bom, pra tenho, gente. Bom, tem a lista dos jogos que eu queria ter jogado, daí tem a lista dos jogos do ano passado que eu joguei, aí tem a lista que eu joguei desse ano. Não, nós vamos ficar devendo o número 5 do Seco, apesar de nos e-mails aqui de preparação a gente ter deixado claro que era um top 5. Pô, mas se eu só joguei 4 jogos que foram lançados esse ano, como é que eu vou ter... Não, você falou que você só terminou 4. Mas foi os 4 que eu joguei, pô. Tá. Rafa, Salva a gente aqui, por favor. Fala qual é o seu número 5 aí. Meu número 5, o quinto melhor jogo que eu joguei esse ano, é Divinity Original Sin. Olha. É um RPG da... Daquela empresa belga que fazia Divinity, que a gente não sabe o nome. Esqueci o nome deles, cara, desculpa. Ferreiro Rocher. Eu só sei disso porque tem um cara que trabalha do meu lado no FIFA, que trabalhou em vários jogos de Divinity, veio da Bélgica pro Canadá pra continuar a carreira dele. Larian Studios, é isso mesmo. Como chama? Larica Studios? Larica Studios. É uma empresa jamaicana. Ai, ai. Então, Divinity Original Sin, porque eu achei o fácil o melhor jogo da franquia deles. Eu joguei alguns dos jogos Divinity anteriores, nenhum deles chamou atenção, assim. Então, esse não tava me chamando atenção, mas eu comecei a ler alguma coisa ou outra sobre o que eles estavam pensando pro jogo e tal. Me chamou atenção, daí eu fui jogar e me impressionou muito, assim. Ele volta às raízes de um RPG onde o nível de customização do teu personagem é altíssimo. O combate por turno, ele é muito bem executado, com design moderno, interface bem moderna de como tu interage com isso, assim, muito fácil de fazer. Tu pode interagir com vários objetos na tela, o sistema de combate, de como tu usa magias elementais de um personagem para ajudar o outro, é muito legal. Tu pode fazer, por exemplo, chover, daí fica tudo molhado, daí fica umas poças de água perto dos inimigos, daí tu usa eletricidade pra atingir todo mundo que tá dentro das poças de água, assim. Nossa, cara, ficou muito legal, assim, um RPG muito bem feito, e merece estar na minha lista, assim, porque não foi um jogo que eu nunca imaginei que fosse, né, tá no meu top 5, porque pra mim, na minha opinião, os jogos anteriores deles falharam, mas esse eu curti bastante. Eu ainda tô jogando, ainda não terminei, o jogo é bem grande. Tô jogando co-op com um amigo, né? O co-op, ele é full co-op, assim, tu pode jogar do início ao fim. Se tu jogar sozinho, tu cria dois personagens, e tu pode adicionar outros companions, assim. Se tu joga co-op, tu cria um personagem, teu amigo cria outro, e cada um de vocês pode ter um companion. Ou seja, a party no final, né? O grupo no final tem quatro personagens. Nossa, cara, eu gosto bastante. Eu recomendo quem gosta de RPG, assim, RPG hardcore mesmo, recomendo o Divinity Original Sin. Ô, Rafa, esse jogo tem sistema de, tipo, de diálogo e tal? Tem, e é muito legal que o diálogo, ambos os personagens até no co-op participam. Cada um pode escolher o que falar, assim, e daí tem uma mecânica de pedra, papel e tesoura pra quem vence argumentos. Sabe, isso tem com essa mecânica com NPC, se quiser manipulação, intimidação, coisas assim. Daí conforme a tua skill naquela coisa for maior, tu tem mais chance de vencer. E tu pode até ter argumentos com o teu companheiro co-op, assim, né? E isso vai modificando quem vence o argumento, assim. Por exemplo, se eu acho que um diálogo tem que ser resolvido pacificamente, meu carinha é um paladino e tal, assim, não, a gente tem que deixar ele, mas o teu personagem, ele é um ladrão, assim, mais malvadão, e acho que tem que matar o cara. Tem esse argumento, cada um bota a sua opinião do diálogo, dele é resolvido baseado em stats, baseado nesse minigame de pedra, papel e tesoura. Então até o diálogo tem um roleplay, assim, ele é muito bom, cara. Eu espero que outras empresas, inclusive a BioWare, isso é que fica a dica, implemente isso em jogos futuros, porque ficou muito legal. Você jogou o The Old Republic, tem isso. É, mas The Old Republic não... tá falando do MMO? É. Não, sim, eu tô... É parecido, assim, com relação que ele... Acho que foi bem inspirado, assim, no que o Old Republic fez. E ficou... Pô, cara, achei bem legal, assim. Ficou bem orgânico, assim, como o negócio é feito. Beleza, e o meu número 5 do ano 2014 foi Bravely Default, do 3DS. Né, aquele RPG japonês clássico que foi lançado bem no comecinho do ano. E ele, pra mim, resume muito do que... tem de melhor no meu gênero favorito, o JRPG, personagens, né, e histórias melodramáticas, desde a primeira cinemática você já vê os personagens lá, ai meu Deus, você precisa salvar o mundo, só você que consegue, e aí se desenvolve uma história no melhor estilo JRPG, e cara, jogabilidade mecânica, tudo assim, muito, a palavra que o Rafa usou pro Divinity também se aplica aqui, muito moderno, muito pegando emprestado tudo que de melhor os jogos desse gênero trouxeram. E, cara, várias sacadas também super legais do tipo você poder configurar a frequência dos encontros aleatórios, né, no mundo. Ah, agora eu quero build up minha experiência, então vou vou botar no máximo a frequência de encontros aleatórios. Ah, não, agora, cara, eu só quero ir do ponto A ao ponto B para avançar a história, então eu boto no mínimo. E várias dessas coisinhas que eles realmente sacaram, que fazem do Bravely Default, né, cara, um sumário bem legal do gênero, que é o JRPG, para mim, é o número 5 de 2014. Vamos embora então pro número 4, né? Agora finalmente o Seco pode participar da conversa. Fernando, qual que é o seu quarto melhor jogo de 2014 e por quê? Ah, então, o meu quarto é o South Park, o Pau da Verdade. Aí, garoto. Eu achei o jogo fantástico, cara. Eu achei o senso de humor, as mecânicas, tipo, tudo assim, sabe? Tinha mecânicazinha assim de JRPG, senso de humor brutal, assim, sabe? Eu achei sensacional. Fizeram aquele negócio de misturar também ação com o combate de JRPG, que o Super Mario RPG já tinha feito, e todos os jogos da série Paper Mario sempre fazem, onde você tem que apertar um botão na hora certa, uma combinação durante o combate, torna o combate muito mais interessante, e você, né, não consegue mais dormir enquanto joga o combate, como em alguns outros RPGs. Pois é, até a side quest faz você rir pra caralho, né? Tipo, às vezes você joga side quests, não porque você tá interessado na side quest, mas... Você ri tanto que, tipo, você quer ver a outra piada que tá vindo. É isso mesmo, cara. Ó, o South Park, vou confessar que se tivesse mais jogos na lista, o South Park seria o meu sexto lugar. Mas aí acabou perdendo pros outros jogos que eu joguei esse ano. Então, vou falar do meu número 4 aqui, rapidinho. É, o meu jogo, meu quarta melhor experiência que eu tive no ano foi Child of Light. Eu realmente gostei muito desse RPG da Ubisoft, que tem, além de ter a arte muito bonita e... ser mais um jogo, né, no UbiArt Framework, que tá bem promissor aí pra esse tipo de game. O Child of Light, pra mim, ele me conquistou também pelo combate. Você falou do combate do South Park, que é muito legal e é, né, muito parecido com uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, que é o Paper Mario. O Child of Light já é bem diferente, mas também muito interessante. Um combate onde você tem aquelas fases, né? Cada ação, ela leva um tempo para ser feita e nesse meio tempo você pode ser interrompido por um inimigo. Então você tem que meio que programar, né, essa frequência de ataque e defesa para que você interrompa sempre o inimigo o máximo de vezes possível e não seja interrompido por ele. Eu achei muito legal isso e dá um dinamismo muito grande pro combate, assim. Às vezes tem uns quebra-cabeças difíceis de resolver naquele jogo em termos de combate. Você tá num chefe que tem múltiplos ataques e, entendeu? Você tem que meio que se programar para não ser interrompido por ele, fazer algum outro tipo de ação para diminuir a cadência, né, a frequência dos ataques dele, para aí sim você começar a bater. E isso tudo, cara, é associado a, sabe, companions muito interessantes, sistema de crafting bem legal. Eu achei o Child of Light também, assim, muito surpreendentemente, assim, uma experiência muito boa que eu tive esse ano. Rafael Koenig, seu número 4 do Top 5 2014. Meu número 4 quase empatou com Divinity, que eles são jogos mecanicamente semelhantes. Wasteland 2, um RPG pós-apocalíptico. Eu tenho que admitir que ele só ganhou do Divinity, porque pós-apocalipse, pra mim, é o meu gênero preferido. É o meu gênero de livros preferido, meu gênero de filmes preferido, meu gênero de seriado. Tudo que é pós-apocalipse, pra mim, eu consumo, assim, eu adoro o gênero. E o Wasteland 2, ele é muito como o Divinity, ele voltou às origens, assim. Só que eu acho que ele tem um defeito que proibiu ele de estar ainda mais acima na minha lista, que em alguns aspectos ele é old school demais, assim. Tem que ler muito, ele não tem voice-over, né? Então é tudo texto, texto, texto. E eu tinha paciência pra isso quando eu tinha 13 anos, né? Hoje eu não tenho... Ler cansa, assim. Ler muito da frente do computador cansa, assim, sabe? E prefiro ler um livro no sofá que é mais confortável. Tinha que ter o Wasteland 2 versão Kindle. Cara. Mas mecanicamente, assim, em termos de gameplay, ele é muito divertido também. O fato de que tu pode construir a tua party inteira, assim, né? Voltando ao Baldur's Gate... assim, aqueles RPG antigos, tu pode construir tua parte inteira, ponto por ponto, definir o que cada personagem é, assim, e ele é muito na liberdade de como tu enfrenta cada level, as missões, posicionamento, o combate por turno e tal. Achei muito legal, assim, a história é divertidinha de jogar, sabe, a exploração do mapa pós-apocalipse, dos conflitos que existem e tal, ele me conquistou, assim, eu gostei bastante, então... Esse ainda não terminei também, porque o jogo é grande e tem vários jogos saindo que eu tenho que ficar jogando, mas eu tô bem perto do final e tô gostando bastante, assim, cara. E ele é um jogo que, dos jogos que eu joguei recentemente, eu acho que ele é um dos que mais muda o jogo com relação às minhas escolhas, assim. Sabe, tu percebe que é o que tu... É, desde escolhas em relação a combate, que uma cidade inteira pode se voltar contra ti porque tu atirou em alguém, esse tipo de coisa, assim, bem old school, assim, no bom sentido, sabe? Eu gosto. Então, aproveitando aí que a gente já falou dos nossos, né, nossos jogos número 5 e número 4, é, uma notícia, cara, que aconteceu esse ano, quero só perguntar pro Seco, rapidinho assim. Seco, já caiu a ficha que a Oculus é agora propriedade do Facebook ou não? O que mais me assusta nisso é o funcionário deles, Carmack. É, o cara largou. Carmack deixou aí largou de aí. Software pra virar funcionário do Facebook. É, cara, mas... Isso é real. É, não. E realidade virtual, você acha que chegou... avançou tanto quanto você achou que ia avançar esse ano? Você esperava que já tivesse um produto comercial da Oculus amplamente disponível com jogos sendo suportados, ou ainda é meio cedo pra isso? Eu acho que vai demorar um pouco ainda. Todas as coisas que eu testei deles, assim, você vê que tem que eles têm que resolver primeiro a imersão. Não é um problema, o problema é quando você move, né, que causa náusea e desconforto. Então eles têm que resolver isso primeiro pra conseguir dar o próximo passo. Porque os outros demos, onde você é parado, assim, é muito legal, sabe? Porque, tipo, a imersão é foda. Até eu vi um demo um pouquinho melhorado do Oculus, tipo, que você fica tão imerso no negócio que chega ficar nervoso, assim, sabe? Você não pode se mexer, né? Como se estivesse preso. Então, é legal isso, mas o problema é que se você se mexe, o mundo acaba, né, cara? E mesmo a fatiga dos olhos e tal, tem muita coisa que tem que ser resolvida. É, o John Carmack já admitiu, o John Carmack já falou que esse é um dos maiores problemas que ele tá tentando resolver como technical director do Oculus. Eu acho que, por que eu diria esse prazo gigante? Porque primeiro alguém tem que bolar um algoritmo, alguém vai ter que bolar um hardware, alguém vai, sabe, alguém vai ter que botar um monte de dinheiro aí no meio e blá blá blá. E depois esse negócio tem que ser barato o suficiente pra ser feito mass market, né? Exatamente. Então vambora, ó. Top 3. Dessa vez quem vai começar sou eu. Vou falar aqui do meu terceiro melhor jogo de 2014, que foi Middle-earth Shadow of Mordor. Falamos bastante desse jogo aqui no podcast e, cara, eu achei Shadow of Mordor, ele prova, né, a frase que eu já usei pra falar dele. Prova que um jogo, para ser bom, não precisa ser dramaticamente original. O Shadow Mordor pega algumas mecânicas e executa muito bem, executa à perfeição essas mecânicas que ele pegou de outros jogos. O caso da movimentação do Assassin's Creed e a parte de combate corpo a corpo da série do Batman Arkham. Mas além disso também o sistema do Nemesis, que é o sistema de geração procedural de inimigos e de quests também. Cara, acho que fecha com chave de ouro, assim, um jogo que me surpreendeu novamente, cara. Não imaginei que eu fosse estar jogando um jogo de Middle-earth, né? Tanto quanto eu joguei esse ano Shadow of Mordor, e sendo tão bom de jogar, assim. Então, pra mim, grata surpresa e número 3 do ano, na minha opinião. E você, Fernando, seu número 3 de 2014? Vou falar um jogo que vocês não jogaram, provavelmente vocês não vão jogar, é o Dark Souls 2. O número 3 pra mim. Por que número 3 e não o mais alto? Eu achei que os personagens, tipo, que sempre tem os NPCs do mundo, eles não eram tão interessantes quanto os outros jogos. O mundo eu também não achei tão interessante quanto dos outros, do Dark Souls e do Demon Souls. Então, mecânica wise, fantástico. Os gráficos, muito estranhos, assim. Então, eu tinha bastante expectativas, né? Porque eu achei os outros dois muito, muito bons. E esse não... Sabe, expectativa é uma coisa complicada. Vou até falar sinceramente pra você que das coisas que você me falou desse jogo, eu não imaginei que ele fosse estar na sua lista. Acho que é só porque você não jogou quase mais nada desse ano mesmo. Não, mas é que ele é um jogo gostoso de jogar, sabe? Não tem como, tipo, se joga, se senta ali e fica 10 horas sem piscar, sabe? Pelo menos pra mim acontece isso sempre, sabe? Mas aí tem coisas assim que... um jogo do ano pra mim tem que ter mais, sabe? Então, entendi. Ele não, por exemplo, não chegou à minha expectativa, e eu também não achei que como eles resolveram os problemas foi bom, sabe? Ou a maneira que o mundo foi construído e tal. Então, por isso é o número 3 pra mim. Entendi. Rafael Cunha, então, sua vez. Então, eu empatei com o Giliar, meu terceiro jogo é o Middle-earth Shadow of Mordor também. Pra mim, cara, é como o Julia falou, a mecânica de combate não é lá nada muito inovador. A gente já viu isso com o Batman, por exemplo, com o próprio Assassin's Creed, mas naquele... Como teus inimigos eram orcs, eles poderiam fazer um combate tão visceral e tão satisfatório, tipo, de qualquer batida, do jeito que pega e do jeito que corta a cabeça e corta membros e tal, e isso ficou tão uma satisfação tão grande daquele combate, assim, de cada paulada pegar, assim, e como tu fazia os inimigos, eles cada vez ficavam mais importantes pra ti, tu lembrava deles, e dava aquela sensação ainda melhor, toma seu filho da... Isso aí. Tu finalmente mata o cara, assim, dá vontade de ficar ali pisando na cara dele, porque ele não é só um boneco genérico, assim, sabe? Ô, Rafa, o nome disso na literatura pós-moderna é teabagging. E não é pisar não, viu? Dá pra saber, não é pisar não. Então, cara, gostei muito, assim, e eu adorei, assim, no sentido que eu espero que mais jogos AAA façam, tudo bem tu manter uma mecânica que já é aceita, assim, que todo mundo gosta de jogar e manter ela. Isso é ótimo, cara, se as pessoas gostam disso, tudo bem, faz mais. Mas dá espaço de adicionar um layer, assim, que usa aquela mecânica de um outro jeito, sabe? O próprio Nemesis System, ele é um sistema por si só, mas ele usa e é dependente do combate, porque ele só é importante porque tu precisa matar orcs pra que ele seja, sabe? Então, eu achei muito legal, assim, o Nemesis System deu um boost pra mim, assim, me fez acreditar de novo na indústria AAA, que ela é capaz de ainda inovar. Não, de novo, eu não tô dizendo que inovar é sempre o caminho, porque às vezes eu gosto de jogar a mesma coisa de novo, mecânica, porque eu gosto de jogar, me dá uma história nova com uma mecânica igual, eu vou estar igualmente satisfeito, assim, sabe? Eu não sou daqueles que quer sempre algo novo. Claro que eu quero experimentar coisas novas de vez em quando, mas eu também gosto de jogar aquela coisa que eu já gostei antes e que quero continuar jogando. Eu acho que o Middle-earth foi um equilíbrio perfeito desse pra mim, sabe? De uma mecânica que eu adoro, que é a mecânica de combate, de counter e tal, de usar o tipo de arma específico pra aquele tipo de combate, técnica específico para inimigos, né? Que foi aperfeiçoado pelo Batman, né? Pela série Batman, e acho que ele é o terceiro melhor jogo que eu joguei esse ano. Então, olha, outra notícia aí desse ano, rapidinho. Rafa, diz pra gente o que você achou. Microsoft compra Mojang. Eu já tive uma conversa bem grande sobre isso com o pessoal da empresa aqui. E é o seguinte, né, cara, a Microsoft fez o trabalho dela, assim, de identificar, porque o que eles querem é mostrar que eles estão do lado dos indies, sabe? Undead Labs, que fez o State of Decay, tá apoiando eles pro próximo jogo deles, eles estão nessa trend, assim, né, o diretor deles lá, que vai sempre nas conferências usando camisa de estúdio indie, sabe? Eles estão querendo fazer o relações públicas dele de que eles estão do lado dos indies, sabe? E um símbolo dessa geração, um símbolo indie dessa geração, é a Mojang, né? Com Minecraft. Talvez não tenha soado como eles queriam, né? Que eles queriam ser idolatrados como heróis, mas acho que não foi bem isso que aconteceu. E eles fizeram o trabalho deles, sabe? Mojang faz dinheiro, faz uma máquina de imprimir dinheiro com Minecraft. É negócios, né, cara? Não tem uma opinião fã sobre isso. Porque... É, eu achei engraçado o que você falou. Tipo, eles estão do lado dos indies, eles identificam os indies que se dão bem e compram. Assim, estar do lado é uma coisa bem subjetiva. Aí eu achei bem engraçado, assim. Então, ó, agora vai ficar fácil, hein? É só o segundo melhor jogo do ano de cada um de nós. Então, Rafa Cune, começar com você. Qual foi a segunda melhor experiência de jogo que você teve em 2014? Segundo melhor jogo do ano pra mim, cara. É um jogo que chegou de surpresa, não esperava ele, não teve antecipação nenhuma, não nem sabia que ia sair, nem nada assim. E fui jogar, porque eu vi no Steam ali, achei a premissa interessante, fui jogar e This War of Mine é o meu segundo melhor jogo do ano. Eu recomendo pra todo mundo jogar esse jogo, é um puta jogo. Pra mim, aquela gema do ano que saiu, assim, que tu não esperava e me conquistou, assim, de uma maneira que só Dragon Age pra tirar ele como o melhor jogo do ano pra mim. Ô, Rafa, esse é o jogo que você joga com a Prestige Class de Coveiro? Isso. Recebi. Eu achei, cara, é um puta jogo, assim. Ele pega um lado da guerra, né? Porque o lado de que joga com soldado atirando todo mundo já conhece, sabe? Eles tentaram explorar um lado da guerra que joga com sobreviventes da guerra, aqueles que perdem as próprias casas, as famílias, e tem que dar um jeito de sobreviver ali, muitas vezes junto com estranhos, sabe? Tendo que conseguir comida, porque tudo tá dominado, tudo tá destruído, tendo que conseguir comida, né? Sobreviver a um inverno, sabe? E nunca saber quando que a guerra vai acabar. Depressão, suicídio, um jogo altamente depressivo, mas pra mim é uma obra de arte, assim, cara. É um puta jogo, eu recomendo. Quem tá no Steam, tá no PC, não tem desculpa pra não jogar, compra, que eu recomendo, cara. É um puta jogo, meu segundo melhor jogo do ano. Altamente recomendado pra jogar no inverno do Canadá. É, cara, o meu número 2, pra dar continuidade aqui, foi, cara, também um Wasteland 2, né? Um jogo que, muito old school, como o Rafa falou, as decisões morais desse jogo são realmente que me cativaram. E o combate também, o sistema dele todo, eu sou muito saudoso. Não cheguei a jogar o Wasteland 1, é um pouquinho, muito, muito velho pra mim, mas Fallout 1 e 2 com certeza fizeram a minha cabeça aí muitos anos atrás, e por isso até que eu fui backer do Wasteland 2 no Kickstarter, que queria realmente ver um jogo novo com aquela mesma pegada. E tem os defeitos dele, como o Rafa falou, acho que a parte do texto realmente fica muito cansativa. Ele é bem assim, não perdoa nada, né? E não tem medo de quebrar o jogo completamente, assim, não tem medo de... uma ação que você pode tomar pode foder um pedaço e estragar várias sidequests, assim, ele tá nem aí, entendeu? O problema é seu, se vira, malandro. E aí a frase que eu usei lá quando eu fiz, até, né, eu escrevi um artículozinho pro Overloader no especial de fim de ano deles, onde eu listei os meus 5 melhores, e aí o que eu falei do Wasteland, o negócio: nada engrandece mais o meu espírito do que tomar uma paulada crítica, ter minha espingarda quebrada, ver um dos companheiros morrer e o outro se virar contra mim, tudo no mesmo turno de combate. Isso aí é o Wasteland. Quem nunca, né? Com quem nunca isso nunca aconteceu. Então, é isso aí, não precisa dizer mais nada não. Fala, seu, com o seu número 2 do ano. É, meu jogo número 2 vai para o personagem mais sexy que você pode usar para bater em anjos. Foi Bayonetta 2. E eu acho todos os jogos da Platinum Games, eu acho eles incríveis, assim. A mecânica é muito, muito redonda, tipo, é muito gostoso de jogar, mesmo com aquele tijolo do Wii U na mão, assim. Uhum. Fica bacana, ficou bom de jogar. E botaram... você pode até controlar combate pela tela de toque, sim. É meio esquisito, mas funciona muito bem. Mas os Bayonetta 2, senso de humor incrível, pra variar, se ri muito. Tem replay value gigante, os desafios são gostosos. E, tipo, pra mim acho que com esse jogo, foi o segundo e o primeiro. Acho que só teve um jogo que me fez ficar mais tempo sentado na frente, foi o Diablo 1. Que, tipo, nossa, eu sento, fico jogando, acho que até o olho começar a sangrar, daí eu paro, sabe? E no outro dia eu jogo até acabar, sabe? Pois é, aí esse foi pra mim, aí é o Bayonetta 2, extremamente recomendado, fantástico jogo. Eu tava realmente na expectativa de ouvir você falar do Bayonetta, porque eu não sabia até agora se você tinha jogado ou não, mas tá aí a resposta. E, cara, aproveitando que você falou de um game da Nintendo, o primeiro game da Nintendo que surgiu aqui na nossa discussão, se eu não me engano, cara, esse até que foi um ano em que a Nintendo se recuperou um pouco, né? Jogos como Bayonetta 2, como Super Smash Bros., o novo aí do 3DS, do Wii U, que eu particularmente não sou fã, mas muita gente e fez muito sucesso. O Mario Kart saiu também. Não lembro nem se o Super Mario, New Super Mario World, sei lá o nome que for, aquele que o Mario vira gato, se foi esse ano ou se foi ano passado, mas foi um ano que pelo menos a gente voltou a falar da Nintendo. Né? E aí, cara, surgiu fresquinho aí, essa semana mesmo, uma notícia que deixa a gente, né, coçando meio a cabeça sem saber o que pensar dela, que é a Nintendo, né, a sua representante oficial no Brasil, está encerrando atividades. Não vai mais distribuir os jogos e consoles da Nintendo no Brasil. Me pegou de surpresa essa notícia, tá recém saída do forno aí. E me parece, né, num ano em que a Nintendo deu nitidamente um passo à frente, até porque... até então o Wii U vinha sendo bem fraco, né? E vamos ver pro ano que vem, com a promessa de vários jogos novos, como é que fica. Mas no ano em que isso aconteceu, ela, né, encerrar a sua distribuição no Brasil, é um parceiro, a gente entende, e é também uma decisão de negócios, pura e simplesmente, né? Não teve nenhum outro motivo senão a dificuldade de operação de um negócio de hardware e software de games no Brasil. Mas, cara, a gente fica chateado por ser um passo para trás tão grande, né? Numa época em que alguns passos para frente têm sido dados por parte das outras montadoras. E eu só sei lamentar essa notícia, eu não sei nem o que falar, porque, né, e essa historinha, eu só não gosto assim quando bullshit, né, é publicado na mídia, tipo, entendeu? A Nintendo acha que os fãs brasileiros são muito importantes, mas ela não vai mais vender pra eles. Não, peraí, eu acho que tem que ter... Eu leria isso totalmente diferente. Por exemplo, a Sony também... A Sony não tem montadora no Brasil, e vende no Brasil, vende muito bem no Brasil. Tipo, a Microsoft talvez seja uma exceção das montadoras que tem montadora no Brasil e vende muito bem. Então a Nintendo, se tem uma montadora no Brasil e não, tipo, e tá gastando uma grana ferrada lá, tipo, por que não tentar do outro jeito, sabe? Se funciona, quem é fã vai comprar de qualquer jeito. Veja o exemplo do PlayStation. Mas não é isso, né, que foi divulgado. Eles não têm montadora e agora eles não têm distribuição mais. Tipo, você só vai poder comprar produtos Nintendo importados. Uhum. Entendeu? Não, cada lojista vai ter que dar o seu jeito pra importar de algum lugar. Ah, então, mas bom, eu ia dizer que 89% de tudo que eu conheci de software no Brasil é do Paraguai mesmo, que é quase que importado. É, mas... Então, não me surpreende muito. Mas, de novo, é um passo pra trás, quando você tava tentando dar passos pra frente pra mudar essa realidade aí que você acabou de descrever, que é a curada, mas... Ou não, Gilead, ou é um passo pra frente e dizer, ó, chega, não aguento mais essa palhaçada, já tô tentando há 20 anos, não muda, cansei, sabe? Se fosse um outro lugar onde esse tipo de coisa funcionasse, tipo, os bastas descem em alguma coisa, entendeu? É igual no futebol, cara. Você perdeu de 7-1, mas não vai mudar porra nenhuma. Entendeu? A mesma merda vai continuar porque o Brasil não funciona assim ainda. Você dá esses choques de realidade, as pessoas não aprendem. Entendeu? É muito lento, tudo é muito moroso. E antes de você conseguir mudar tudo que precisa mudar pra poder andar pra frente, você já esqueceu do trauma. E aí você tá, entendeu, à mercê de ter um novo trauma. Um novo Dunga. Então, se fosse assim... Alô, Dunga, beijo pra você. Se fosse assim, entendeu? Se realmente funcionasse, porra, isso aí se tornasse então um indicador, e aí pessoas se mexessem pra mudar essa realidade. Mas no Brasil, cara, infelizmente, eu pelo menos não acredito mais. Rafa, você tem muito mais esperança, né, do que eu, de que as coisas vão dar certo lá, né? Não. Eu sei. Então é isso, ó, a gente já fez bastante cerimônia pra anunciar a maior surpresa do ano, que é o nosso jogo número 1, né? Então, vou deixar você começar, Fernando Seco. Qual que foi o melhor jogo que você jogou esse ano? Deixa eu pensar. Pra mim, o melhor jogo que eu joguei esse ano foi Dragon Age Inquisition. Por que será? Por várias razões. Não, eu vou dizer assim, que eu sou fã da Bioware, trabalho pra Bioware. Mas, tipo, eu sempre amei o Dragon Age, sabe? O lore, os personagens, tipo... Todo mundo critica, por exemplo, do segundo, sabe? Eu joguei, tipo, 80 horas do segundo, sabe? 89, na verdade. Mas, assim, tipo... Porque eu gosto dos personagens, eu gosto do mundo, sabe? Então, mesmo trabalhando no jogo, quando eu cheguei depois de 8 horas de jogo, eu nunca tinha visto. Então, pra mim, foi tudo uma descoberta nova, assim, sabe? Os personagens, os diálogos, as relações... E, tipo, eu ri pra caralho muito de algo, assim, tipo, de gargalhar, assim, sabe? De passar o dia inteiro jogando e rindo comigo mesmo, assim, sabe? Com alguns diálogos de personagem. E o mundo rico, bonito pra caramba, assim, sabe? Teve um dia que eu passei a tarde só galopando de cavalo ao redor de um mapa. Só pra ficar olhando, tipo, pô, eu sei quem trabalhou nesse mapa, sabe? Eu ajudei a fazer quest nesse mapa, assim, mas, tipo, pô, eu nunca tinha olhado, assim... completo, assim, sem ser no editor, assim, sabe, ser dentro do jogo um pedacinho. Então pra mim foi assim, pô, que animal isso, sabe, eu, tipo, pô, isso que tá funcionando tão bem, ou esse tipo de coisa, assim. Então pra mim foi uma incrível experiência pra mim, sabe, porque, tipo, eu sou biased porque eu sou muito fã, sabe. e que você trabalha nele também. Mas beleza, não, é muito legal saber que você ainda teve essa oportunidade de ter trabalhado no jogo, mas experimentá-lo em casa como qualquer outro jogador. Isso acontece muito comigo com FIFA também, é engraçado. Eu costumo dizer que eu só joguei o FIFA daquele ano depois que ele sai, mesmo tendo experimentado ele, testado e jogado e visto as iterações e visto, entendeu, a época em que ele não funciona e aí ele começa a funcionar quando vai chegando já mais pro final e aí, sabe, mas cara, a experiência em casa com o seu aparelho de som, com, entendeu, sua televisão, e, entendeu, naquele momento onde você não tá olhando pra mais nada, você só tá jogando, assim, você não tá trabalhando, você não tá desenvolvendo, porque isso aí, por mais que eu tente me desligar lá no trabalho, eu não consigo, eu tô sempre desenvolvendo. Tá sempre no meio daquela jogada fantástica, teve alguma coisa que aconteceu que eu, entendeu, pô, aquilo ali eu tenho que falar com fulano pra fazer não sei o que, isso aí já entra em trabalho. Então é legal saber que você teve essa oportunidade de experimentar o jogo da maneira pura. É, pois é, pois é, teve até coisas, tipo, tinha uns personagens que eu achava que eu curti pra caralho, assim, mas eu criei um anão, e aí um anão guerreiro, então a relação com outros personagens pra mim não fazia sentido, assim, sabe? Porque eu era completamente, porque ele, os anões são completamente céticos, existências de Dendast, etc, eles não acreditam, então, tipo, eu falei duas vezes com Solas, por exemplo, sabe? Porque apesar de ser um personagem que eu curtia pra caralho quando eu tava desenvolvendo, não tinha vontade de falar com ele, por exemplo. Sabe? E era o meu personagem, sabe? Como eu tava jogando, tipo, não me importa, assim, sabe? Então eu achei legal de poder jogar, viver de experiência como eu gosto de jogar, sabe? Uhum. Foi uma full experience pra mim. É, o seu Solas falava e o seu anão só ouvia blá, blá, blá. Pois é. Tô ligado. Então, cara, pra mim também, né, não é novidade pra ninguém, o número 1 é o Dragon Age Inquisition no ano de 2014. Por muitas das razões que o Seco já falou, eu acho assim, eu curti pra cacete o Dragon Age Origins, mas não era assim, tipo, top 10 dos meus jogos da vida, entendeu? E o Dragon Age, e não joguei o 2, cara, o 2 eu experimentei, li sobre e decidi naquela altura que não ia valer o meu tempo pela recepção negativa que tinha tido e mais porque os argumentos usados pra falar mal dele eram exatamente coisas com as quais eu me identificava também, entendeu? Que a, né, a simplificação do combate, etc. Mas não estamos aqui falando do Dragon Age 2, porque o Inquisition realmente, se quiser, cara, jogar fora e começar de novo a série com esse jogo e dizer isso é Dragon Age, eu tô satisfeito em fazer isso, entendeu? Porque, cara, que jogo completo. Acho que eu não tenho outra palavra pra falar dele, assim. Ele tem tudo, cara. Ele tem comédia, tem tragédia, ele tem tática, tem estratégia, sabe? Tem combate, tem exploração, tem diálogo, tem tudo, cara. Ele tem uma main quest foda, tem side quests a dar com pau pra você fazer de tudo. É, cara, eu poderia continuar falando aqui mais 40 minutos só disso, mas, cara, o importante pra mim é seta um novo, a barra mais alta ainda, né? A expectativa de um RPG na nova geração, um RPG core mesmo, agora é Dragon Age Inquisition. Outras empresas aí que estão nesse gênero vão ter que se coçar, e só faz a gente lembrar o quanto a BioWare é foda em fazer aquilo que ela faz de melhor. E expectativa também para os jogos da BioWare que vem por aí fica assim nas alturas, né? Imagina o que esses caras que fizeram isso com o Dragon Age, o que eles conseguem fazer com o Mass Effect, né? E quem sabe aí eles até não introduzem novas IPs, não sei, existe esse rumor aí. Vamos ver, cara. Eu tô assim, empolgadaço com a nova geração com relação a BioWare. E você, Rafa, fecha com chave de ouro e diz pra gente qual é o seu jogo número 1 de 2014. Bom, também não é surpresa pra ninguém, o melhor jogo do ano pra mim é Dragon Age Inquisition. Eu considero ainda, o Dragon Age Origins um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, e o Dragon Age Inquisition entra nesse mesmo grupo seleto de um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Assim, ele entrega tudo que eu espero de um RPG da BioWare, tudo que eu espero de um quando eu sento pra jogar, assim, tem vários níveis, assim, tu senta pra jogar um jogo de esporte, que é ali se divertir, fazer uns golzinhos, zoar os caras online, beleza, tem um jogo que... mas quando eu sento pra jogar e eu não quero mais estar no meu mundo, eu quero estar em outro mundo, com aquelas pessoas que enquanto eu tô jogando, elas são tão reais quanto uma pessoa real pode ser, sabe, ninguém faz isso melhor do que o BioWare, e esse foi uma outra prova. Dragon Age Inquisition não é só o melhor jogo do ano, é o melhor jogo da década pra mim. Porra. Porra. Maneiro, cara. Que responsa. Você falou do FIFA aí, né? Zoar os amigos, ou no seu caso, ser zoado, né? Sim. tô falando no sentido genérico, assim, quando as pessoas jogam por motivos diferentes. Né? Não precisa humilhar o Rafa em público, velho. Você não precisa fazer isso. Coitadinho do Rafa. Então, cara, ó, isso aí foi a nossa, né, mini retrospectiva do ano. A gente elegeu o nosso jogo do ano, que não é novidade pra ninguém, mas falou também, teve a oportunidade de mencionar outros jogos, né? 5 no nosso caso, 4 no caso do Seco, que a gente curtiu esse ano. Espero que vocês tenham gostado também. E por motivo mesmo de tempo, a gente vai fechar por aqui. Mande suas perguntas para contato@podcast.com.br. Sigam a gente lá no Twitter, no @podcastbr. E no Facebook também, facebook.com/podcastbr. E, cara, entrando 2015 com tudo, semana que vem a gente vem falar bastante sobre isso, sobre o que nos espera para esse novo ano. Então, espero vocês, né, na semana que vem aqui no podcast também. Um abraço para todo mundo e tchau. So when we found that we could not make sense.